Seção 40, de Antologia Brasileira, volume 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Antologia Brasileira, coletânea em prosa e verso de escritores nacionais, volume 1, organizada por Eugênio Werneck. Ramis Galvão, Rio Grande do Sul, 1846. Escritor merecidamente apreciado, o Dr. Benjamin Franklin de Ramis Galvão é autor de interessantes obras, não só em medicina, em que é formado, como em literatura amena, em história, em biografia, em geografia, artes, etc. Escreveu O Púlpito no Brasil, apontamentos históricos sobre a Ordem Beneditina, que lhe valeu o lugar que tem no Instituto Histórico. Memória histórica sobre a Academia de Medicina, merecendo especial menção à sua tradução, refundida, melhorada e aumentada, da bela obra de Élisée Reclus sobre o Brasil. Foi lente de botânica da Escola de Medicina, lente do Colégio Pedro II, diretor da Biblioteca Nacional, aio dos príncipes, filhos da princesa Isabel, tendo sido sócio fundador do Instituto dos Bacharéis em Letras. Benjamin Franklin, perfeito conhecedor da língua, professor de grego e de latim, escreve com correção o vernáculo e tem exercido o professorado secundário. Fez parte da redação da Gazeta de Notícias. A eloquência sagrada. A eloquência sagrada, que um autor católico denomina a eloquência de todos os tempos, de todos os governos e de todos os países, a eloquência que foi desconhecida na antiguidade e não apareceu senão com o Evangelho, é sem dúvida alguma a que mais espaço concede aos talentos e aos gênios. A razão é simples. Não circunscrita em limites acanhados, mas livre e sem barreiras, tendo por base os princípios de uma legislação por excelência justa e harmônica, porque dimana do princípio de toda a harmonia, Deus, visando como fim último sempre a propagação da verdade, indo procurar suas vitórias em uma região elevada e fazendo consistir seus troféus não em palmas passageiras e caducas, senão em glórias imorredouras e estáveis, a eloquência sagrada oferece ao espírito cultivado um campo vastíssimo e inexaurível, embora não seja seu texto mais que Deus e a caridade. Como bem diz Chateaubriand, não lhe são precisas as cabalas de um partido, nem emoções populares, nem grandes circunstâncias para brilhar. Na paz mais perfeita, sobre o ataúde do mais obscuro cidadão, ela acha seus mais sublimes movimentos. Sabe interessar por uma virtude ignorada e faz correr lágrimas por um nome de que nunca se ouviu falar. Incapaz de temor e de injustiça, ela dá lições aos reis sem insultá-los, consola os pobres sem lisonjear-lhes os vícios, ou corrige os desvarios dos grandes sem animosidade. É por isso, sobretudo, que a eloquência sagrada, dizemos nós, se eleva tanto acima da eloquência judiciária e política. É nisto, principalmente, que ela diverge da eloquência antiga. Daqui se vê que não concordamos com La Bruyère, que a distingue só por essa tristeza evangélica que reveste e caracteriza as palavras proferidas no púlpito. Não. Muito elevada está esta tribuna sobre aquelas, para que sua distinção nada mais seja que uma simples roupagem de tristeza. A distância que separa o orador sagrado do profano é muito grande para que se diferenciem por tão pouco. A distinção verdadeira é a fonte onde aquele se inspira. É o fim diverso a que ele tende e é o meio de que se serve para alcançar seu desideratum. O primeiro inspira-se na religião e não tem senão como razões secundárias a política e as coisas da terra, que são para o orador profano os primeiros móveis de eloquência. O orador sagrado olha para o céu e tem por desideratum aniquilar as paixões, serenar os espíritos e, quando muito, despertar um sentimento cristão, enquanto o segundo faz consistir seu triunfo no abalo dessas mesmas paixões e dá por completa sua missão quando agita as ondas populares ou perturba os corações. O orador sagrado, enfim, combate os movimentos desordenados do espírito para conduzi-lo, ou analisa as fraquezas humanas para destruí-las, enquanto o orador profano sopra o fogo dos sentimentos enérgicos para arrastar, ou faz alavanca das contradições do homem, para persuadir. O Púlpito no Brasil. Fim da sessão 40.